Desça para 3 mil pés, 1013, informe visual para modificação de regras. Oxen 6310, chame Recife 12685. 2685, Oxen 6310, boa. Salvador 3152? Prossiga. Tem como coordenar já com o centro do 290 para Maceió, pra gente, por favor? 290 com o final, aguarde. Aguardando. Volume 604, pronto pra cópia? Relativo, prossiga. Autorizado Fortaleza, nível 370, pela Upper Zulu 19. Decola da 10 com curva esquerda no perfil da saída Momo, transição Frotin. Controle 119, decimal 8, aciona 5067 no transponder. 370, Fortaleza, Upper Zulu 19, decola 10, curva esquerda, Momo Frotin, 198, 5067, voo no 604. Protejamento correto, confirma o gate, que se encontra? Gate 8. Gente, chame pronto, pushback tá na mesa. Camarão, obrigado. Alô, MB6747, centro da Uniforme 24, cópia pra Guarulhos. Abjet 6747, autorizado Guarulhos, nível 340, pela Upper Misk 50. Decola da 10 com curva direita no perfil da saída da El, Leta após a posição Bidev. Bravo, Índia, Delta, Eco, Vitor. Controle 119, decimal 8, aciona 5073 no transponder. Tá, seguinte, então, o 6747, autorizado São Paulo, nível 340, Guarulhos, Upper Whisky 50, decola da pista 10, curva direita da El, Leda, BDV, 7098, controle 5073 no nosso transponder. Protejamento correto, confirme o portão que se encontra. Tá no 24, 6747. Sim, chamo pronto para o inspecionamento. Web 7747. Vai chamar com o 7747. 405, boa noite. Contato radar, suba ao 360, saída Momo. Subindo ao 360, saída Momo. Então, 3152, chame Centro Recife, 2685. 2685, 3152, boa noite. 405, subinicialmente restrito, nível 340. Tem restrito inicialmente o 340, voo no 405. Vai passar o 060 para o 50, tá? 3305. Desce 305, desça para 2000 pés, 1013, livre LS, em forma estabilizada. 1013, já tinha 2000, só autorizado LS, em forma estabilizada, 3305. Salvador Azul 4209, transfere 200 para o 160, seguinte da telefone. Azul 4209, identifique, chegada bom, ferido para 4000 pés, 1013. 4000, identificou, 1013, chegada bom, 4209 Azul. Voo no 405, chama Recife, 13325, alterno 251. 3325, 251, voo no 405. De voo modificado 2319, desse em condições UAS para 1500 pés, proa da rotatória. Mas toda a rotatória para 1.577. Controle Tantra, 305, estabilizado em LS. 335, torre, no noite, 316. No noite, venha, até logo. Total 9907. 9907, Salvador, prossiga. Vem para o Recife, gente, da mapa de vida. 07, desça para o nível 050 na chegada Bonf, identifique. 050 na Bonf. Noite, Tan 3305, estabilizado no LS, com campo à vista, já baixar travado. 3305, está autorizado o pouso, pistão no zero, vento 1 no 20 graus, meia dúzia mais. Autorizado o pouso, 1 no zero, 3305. Visual Comando 7. Atenta, visual, Kilo Zulu. Torre 118, meia dúzia, tenha uma boa noite. 18, meia, grato, boa noite, Zulu. Kilo Zulu, prossiga final do ano 7, aporte Zulu. Chamou 209 do solo, na Taxi Alfa. 209, boa. 305, boa noite, de volta ingressando na Alfa. São 3305, boa noite, táxi via Alfa, Kilo, Pátio 3, reporte para ingresso no pátio principal, ok? Alfa, Kilo, Pátio 3, reportar para ingresso principal, tá? 3305. 04 autorizado, chama para o táxi. Passa para o táxi, leva 6747. Autorizado ingresso no pátio principal, o portão de destino será o 07. Apenas atentando para o Boeing da Webjet, iniciando o push no 04. Autorizado ingresso no pátio principal para o 07, visual para o tráfego aéreo. Autorizado ILS para o azul 4209? Livre ILS, desça para 2000 pés, 1013, informe estabilizado 4209. 2013, reportará estabilizado 4209, obrigado. Total 9907, reduz a velocidade para 2509. 250, total 9907. Voo no 076 pro EDITAP. Pro EDITAP, pro voo no 076. Autorizado Guarulhos, nível 360, pela Upper Whiskey 50. Decola da 10 com curva direita no perfil da saída da El. Leda após a posição Bidev. Bravo, Índia, Delta, Eco, Vitor. Controle 119.8, aciona 5077 no transponder, aguarde para o cotejamento. Via Índia Alfa até o ponto de espera pistão no 0, no ponto de espera torre 118.62, ajuste no 0, 13, bom voo. Índia Alfa no ponto de espera 118.6, 10.6747, obrigado, bom serviço. O Chané 6313, coteja. Ok, 360 autorizado para Guarulhos, pela Upris 50, decolada 10, saída da El Leda e após uma posição Bidev, 198, controle 5077, transponder. Cotejamento correto, estamos pronto para o inspecionamento no 01. Ok, chamarei. Azul 4209. 4209, cheque o trem e livre pouso, pistão 0. O vento 100 graus, 10 nós. Tá atravessando uma camada aí, né? Afirmativo. Agora totalmente visual a 1200 pés. Livre pouso 4209. Livre pouso. PES 1013, reduza para 2209. 4013, 2209. E o 5972 identifique, chegada Bonf, desça para 4.000 pés, 1013. Para 4.000 pés, 1013, e 5972. Solos 3, 2, livre à direita, 219, soma. Direita, 219, obrigado. Solo Salvador, azul 4209, livre. Azul 4209, boa noite, táxi via Alfa Kilo, pátio 3. Reporte no pátio 3 para ingresso no pátio principal. O portão de destino será o 08, porém vamos aguardar o táxi do Boeing da Gol que se encontra neste gate, ok? Afirmativo. Alfa Kilo reportará para ingresso no pátio. Esperado 8, obrigado. É 647, decola os 34, controle 19.8. 19.8, obrigado. 9907, desça para 3.000, número 2 na aproximação. Para 3.000, certo. Controle Salvador, boa noite, Web 6747. Web 6747, contato radar, suba o 340, saída da EL. Saída da EL, subindo para 340. Autorizaria direto a posição da El? Prezado Leda. Leda, obrigado. Copio 6747, autorizado pro de Leda. O senhor pro de Leda, obrigado. Reduz para 1709. 1707. Autonomia 0. Voo 9604, táxi via Juliette Alfa até o ponto de espera pistão 90, no ponto de espera torre 118 decimal 62 e ajuste 9013. Bom voo. 1903, Juliette Alfa, baixo para a torre. No 4209, após a passagem do Boeing da Gol, ingressa no pátio principal para o portão 08. Após a passagem do Gol, ingressa no pátio principal 08. Torre 1 3 4 6.